Este é o episódio 94 do Até Tenho Amigos Que São. Convidado é o Matamba Joaquim, ator angolano radicado em Portugal, que está agora no elenco de Amor Maior, telenovela da SIC. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Primeira vez que eu estou a gravar assim, portanto estou com algum medo, mas eu vou vendo e eu acho que isto está a gravar bem. Mas também já tens esta, né? Sim. De qualquer da forma. Sim, assim, sim, sim. Tenho coisas para ver se não acontece nada. Estamos aqui no Teatro de Criou. Yeah. Tu costumas dizer Criou? Griou. Eu digo em português, sem eu tinha dito que tu dizias com um ligeiro francesado. Não, mas isso é a minha colega que diz muito Griou. Eu digo Griou. Ok. Griote. É griote, mas o T é mais ou menos surdo, então sim, sai mais ou menos griot. O que é que vem da tradição de contar histórias? Da tradição oral. Da tradição oral no... Do norte da África, mais... Mais que tem esse... Na verdade, na África inteira, né? Porque não tínhamos escrita na altura e era tudo passado oral, na oralidade, sim. E armazenado, e as pessoas contam. Até hoje ainda existem em algumas regiões os griots. Como, sei lá, como o Homero, supostamente era um contador de histórias, não é? Por exemplo, é. Sim. Mas os griots eram mais do que só contar história, eram mesmo. Passavam hábitos e costumes através das histórias que contavam. Na verdade, não, muitas das vezes, claro, ficcionavam um pouco, mas muitas das vezes era mesmo... Era não deixar morrer determinado rei, determinadas culturas, determinadas vitórias, derrotas, determinados períodos de seca ou não, quando nasceu determinado rei tribal. Então aquilo era uma maneira das pessoas saberem através do conto e da música. Hoje em dia fazem-se acompanhado de corais. Há muitos, por acaso tem alguns amigos que tocam corais cá, são de origem guineense, e continuam nisso, cantam e contam histórias. Originalmente faziam-se acompanhado de duas pessoas mais novas, ou dois miúdos, e viajavam de terra a terra, província a província, assim, faziam isso, mais ou menos. Mas vocês no Teatro de Criou, vocês aqui, digo aqui, isto é só um escritório, não é? Sim. Vocês não fazem coisas assim, não fazem espetáculos nessa tradição? Não. Nós, é só o nome. É só o nome que criou, porque... Eu não estou a perguntar porque... Sim, não, sim, não, não, não. Eu próprio para justificar, porque nós contamos, em vez de ser as histórias, ou melhor, em vez de contarmos as histórias como eram contadas tradicionalmente, nós contámos-las com a atualidade, com os problemas, sim, da atualidade, com os problemas atuais. Somos outros griots, vamos chamar assim, um bocado mais urbanos, um bocado mais do mundo, e que no nosso caso específico, nós vivemos em Portugal, há muitas coisas que se diz que nós não concordamos, então, ou que se diz e que se faz e que nós não concordamos, então nós contamos como nós vivemos, como nós, a nossa versão das coisas, na verdade. É essa maneira, por isso daí griot, também somos um griot, também contamos as nossas histórias. É manter viva as nossas crenças de Portugal e do mundo, na verdade, também. Essa coisa que estavas a falar, eu estava-me a lembrar daquela coisa, tu és angolano, certo? Sim. Que há muito na cultura angolana do cota. Que transmite conhecimento para os mais novos e respeito pelo cota. Eu só estou a dizer isto porque aqui há umas semanas estive a falar com o Bonga. Cota, olha o cota. Pronto, e quase toda a gente, tipo, pessoas angolanas reagiram com cota, é cota. Ah, é o cota, o Bonga é o cota. O cota é o mais velho, é o que sabe, né? Pode às vezes não saber muito academicamente, mas sabe muito socialmente, sabe muito da vida, de experiência, porque o cota viveu mais do que nós. E há um respeito enorme pelo Cota, pela figura do Cota. E o bom é o Cota Boé, como dizer. É fixe. Mas tu és angolano, tu nasceste lá e vieste para cá? Sim. És de Luanda? Não. Nasci no município de Sambizanga, okay. Sou de Luanda. E depois fui viver com alguns meses, fui viver por Mártires de Kfangonde, que antigamente era o bairro Salazar. E vim para Portugal com 16 anos. Vim para Venda Nova, na altura, onde vivia o meu tio, o irmão da minha mãe. Depois mudámos-nos para Casal de São Brás, onde vivi durante muitos anos. Depois fui para Cacém. Depois fui para o Mártires da Pátria. Moraria. Agora aqui, Poço dos Netos. Tu uma vez contaste-me que foste a Luanda depois de vários... De vários anos. E tu entrava... Na rádio era tudo a tua voz, tu tinhas feito muitos trabalhos para... Pois, trabalhos, sim, sim. Foi engraçado. Uma coisa é teres aqui, fazes os trabalhos e não tens como ouvir, não recebes o feedback. E outra coisa é ires para Angola. Efetivamente, na altura Angola fazia tudo quase cá, né? Encomendava as publicidades e as coisas todas aqui. E quando fui... Ela estava no táxi, de repente, já fiz isso. Olha, epa, aqui podia ter dito de outra. Epa, aqui. Estava em casa, as minhas irmãs, olha a tua voz, Juca, eu sou o Juca em casa, olha a tua voz, eu disse, eu sei. E era assim curioso ao mesmo tempo estar e receber esse feedback, estares na rua e ouvires. E como sou muito crítico, sou muito autocrítico também, sim, né? E estava sempre a ouvir fora do estúdio. Ok, pronto, e aí era curioso, às vezes ria, outras vezes estava mais a analisar a forma como disse determinadas gírias, porque as gírias em Angola são as gírias em Angola, tens que dizer bem, como angolano, não sei o quê. E outras vezes curtia, simplesmente ouvia, boa, estava fixe o trabalho. E era, mudava para uma rádio, olha, passava um anúncio de cerveja, depois um anúncio de carro. Depois um anúncio de um banco qualquer, tipo, pá, yeah, sou eu. foi fixe e curioso. Tu agora és famoso da televisão, não é? Ah, não. Das novelas, mas... Fogo, valha-me Deus. Ainda fazes por esse tipo de publicidades? Não. Por acaso não tem feito, não sei se... Não sei se Angola deixou de encomendar coisas a Portugal, não sei se algumas agências não me propõem mais, não sei, mas deixei, começou. Acho que é por causa da crise que também está a se abater sobre Angola. Diminuiu muito o volume de negócio, né? Então, como não conseguem tirar dinheiro de Angola, os angolanos estão a arranjar formas de fazerem lá as coisas. As poucas coisas que saem, não me têm chamado. Tu nunca tentaste ser ator em Angola? Eu, na verdade, estudei teatro em Angola mesmo. Mas sempre quis vir trabalhar e ser ator em Portugal. Eu gosto muito de Portugal. Eu, a minha casa é Lisboa, mesmo quando estava em Angola, há 3 anos atrás, depois de 12 anos para aí, sem ir para Angola, estive lá. E eu sinto saudades de Portugal, de Lisboa, de... Eu não sei se consegui, ou essa cidade tem essa força também, né, de entranhar-se. E eu gosto muito de Portugal e de Lisboa, sobretudo. E eu estava a dizer o que é, esqueci. Não, nunca tentaste... Gosto muito de Lisboa e sempre quis ser ator cá. Ok. Estás a ver? Sempre. Mas calculo que também não haja assim tantas oportunidades em. É diferente. Não sei se há ou não há, porque também na verdade nunca cheguei de explorar. Sim. Mas sempre tive. Eu Matamba, tive sempre Lisboa como meta. Angola há muito. É dos países com mais grupos de teatro per capita, mas não é profissionalizado, não. Foi. São profissionais. E fizemos ainda lá. O teatro é um bocado decadente, faltam muitos meios, faltam salas, faltam mais pessoas a profissionalizarem-se na arte do espetáculo. Lá não há. Então, quando saí da escola, projetei-me logo, não, quero vir a Lisboa, quero conhecer Lisboa. Tinha uma pessoa amiga, diretora na altura da Escola de Arte, Agnela Barros, e disse-me, olha, que eu conheço em Lisboa o Cabrito Escuro, que é o Daniel Martinho, hoje trabalha comigo na Griot, conhecia o Miguel Sermão, o Ângelo, depois conheci o Ângelo, Ângelo Torres. Mas onde é que foi essa escola? Foi... Não, foi em Angola. Foi em Angola. Sim, estás, okay. Sim. Isso com 16, ainda com 15, 16? Não. Depois? Muito depois. Eu vim para aqui, vivi aqui, depois fui para Angola. Ah, ok. Sim, e depois voltei. A minha vida é assim, uma viagem. Não, mas tu estudaste teatro lá? Estudei teatro lá e aqui formei um grupo de teatro, além de fazer pequenas coisas, pequenos workshops. Ainda não estudei teatro cá, mas estou a pensar seriamente em estudar teatro cá. Fazer, acabar, sei lá, ter um canudo é bom, né? Fica bonito, até assim. não terminei, faltava-me um ano. Eu conheci o Daniel Martinho, por exemplo, que durante algum tempo era dos poucos atores de origem africana que aparecia tipo nas novelas e tal. Sim. Ali o Ângelo Torres, yeah. também é, não? O Ângelo também, aliás, o fundador da Griot é eu, o Ângelo, o Daniel, o Miguel Sermão, o Eric Santos, Eric Costa, Eric Santos. O Eric Santos, desculpa. E sim, fomos nós que fundamos isso. Na verdade, porque mesmo... Está aqui? Não, está. Não cai. Mesmo até agora, em Portugal, não percebo nada de lapelas, isso é tu tens mais experiência do que não, sim, mesmo até agora, por causa do Daniel e o Ângelo ser essa referência, os poucos que trabalhavam, na verdade ainda continuamos a ser poucos a trabalhar, claro, né? De há uns anos para cá tem sido relativamente mais sim. Pessoas. Espero que não seja uma moda. Pois. Espero que não seja uma moda, como espero que efetivamente olhem para as pessoas como bons profissionais e que tenhamos trabalho, que não seja só de africanos que vêm para Portugal ou que tem a ver com racismo, mas de portugueses pretos. Sim. Que é isso do que na verdade se trata, e há muitos portugueses pretos, né? Eu nasci em Luanda, mas sinto-me português também. Sim. Sim, como ia dizer, por ter o Daniel e o Miguel como referência, sempre quis vir fazer teatro aqui, e na verdade conheci-os, conheço a realidade do teatro em Portugal, na verdade. E não é só por sermos pretos, claro que é, às vezes é mais difícil, mas é difícil fazer teatro em Portugal, agora com os cortes ninguém se safa praticamente, né? Mas sim, Lisboa, Portugal sempre foi uma meta, sempre quis trabalhar aqui porque é outro grau de exigência, é outra forma de estar no na arte de fazer teatro, na arte de espetáculo, não sei se é arte, não sei. É outra maneira, é outro profissionalismo, é outro grau de exigência. Há salas para fazer espetáculos. Há muita sala para fazer espetáculo. Há qualidade para se fazer espetáculo. Em Luanda não há. Em Luanda não há. Não temos muitas salas. Eu também não... Agora, nesse momento, não tenho propriedade para falar. Sim. Quantas existem, mas não há. Não há muitas salas que possamos de repente, olha, vamos fazer espetáculo, por exemplo, no Teatro X. Não há. E se existir, não há... Pá, não temos luzes, não temos sons, não temos o que temos cá. Sim. Vamos ter, lá em Angola. Vai-se ter, porque as pessoas estão a trabalhar, as pessoas têm viajado, têm feito contactos e têm levado lá pessoas para daqui, para darem aulas e para trocarem experiências. Mas pronto, a Angola está a fazer um caminho, né? Um caminho que se calhar Portugal fez mais cedo, que agora está noutro nível. Mas acho que Angola está a caminhar, tem saído de lá de Angola bons profissionais, tem saído de Angola bons atores também. Não conheço muitos diretores de Angola, não conheço muitos, não. Assim que... Sim. Não conheço muitos. Conheço o Mena Brandes. Conheço o Caracol, do Horizonte Zingambado, o Massocha, que é um amigo e colega também, que está a começar agora a dar os primeiros passos na encenação, e poucos mais. Yeah. Mas o Griot não é só de pessoas de origem angolana? Não, okay. O Griot, felizmente, a Griot é um bocado mosaico do que é, sim, Lisboa, né? Eu sou de Angola, o Giovanni é de Portugal, apesar de ser preto, sim, como as pessoas às vezes olham só pela cor da pele, combate, sim, sim, sim, catalogam logo. O Giovanni, o Daniel, a Zia, que é do Timor, que é de Timor e de Angola ao mesmo tempo, para o pai é de Timor, a mãe é de Angola. É, a Margarida Bento, a Ana Rosa Mendes, o Ângelo, que é de São Tomé. Mas quem? A Carla Gomes, que também não é da Griot, mas que trabalha conosco com alguma regularidade. É de Setúbal. Os pais são da Guiné, sim, ela é de Setúbal. Somos assim. Mas vocês já fizeram espetáculos em África? A Griot já foi, mas eu não pude, okay, ir. A Griot fez em Luanda, fez o Faz Escuro na altura, fez no Ilinga, num festival que o Ilinga Teatro realizava. Esse é o único nome de teatro que eu conheço. É Angola. Pois não é. Eu conheço o Ilinga, conheço o Horizonte Zingambande. Não, mas eu nunca lá fui, é só tipo de sim, sim, mas mesmo eu não conheço muitos. Sim. Conheço o Horizonte, conheço o Miragem, conheço para aí 5 ou 10. Não muitos mais. E na verdade nem sei se conheço, de conhecer ou de ouvir falar. Mas sim, a Griot foi para o Ilinga. O Ilinga, na verdade, é o que mais. O Ilinga e o Horizonte são dos mais conhecidos, porque saem muito de Angola. O Horizonte esteve agora aqui no. Na Cornucópia, a fazer, vamos dizer, uma espécie de estágio, né? Okay. Que não é estágio, não sei como é que se diz. Mas estiveram cá a fazer. Não é um workshop. Residência? Tiveram a fazer, obrigado, uma residência aqui na Cornucópia, e a Cornucópia acho que foi lá com um trabalho, nem a Cornucópia nada, é a Cornucópia, sim. Foi lá com um trabalho. Que acabou, infelizmente, né? Estás a ver como é que está o nível da cultura aqui em Portugal? Está tudo. E mesmo assim, acabou. Ainda recebi alguns já, os sobreviventes que não recebem nada, e sim, continuamos aí dia após dia a tentar fazer. Qualquer coisa com o nada que temos. Mas pronto, o Ilinga vem muito, o Horizonte vai muito para o Brasil, tem uma rede que é o Brasil com o Ilinga, então por isso que se calhar que as pessoas cá fora conhecem mais Horizonte Zingambande e Ilinga Teatro. O Ilinga Teatro, Horizonte Zingambande. Mas ao Miragem, há mais quem? Eu que conhecia desde. Ao Miragem. Mas tu quando estavas a crescer, ias muito ao teatro? Não, na verdade. Muito contacto? Não, na verdade não. Não ia muito ao teatro, não. Das poucas vezes que fui, fui ao Avenida, fui ao Chá de Cachinde e fui à Liga Nacional Africana. Yeah. Só. Que tipo de peças é que... Mas foi através desse contacto com o teatro que quiseste ser ator? Ou foi... Não, porque... Quando comecei, na verdade, começou ao contrário. Eu fazia alguns desfiles de moda. Era um bocado... As pessoas conheciam-me mais por causa da moda, né? Estava na televisão, fazia publicidades e não sei o quê. Então começou a surgir possibilidade de fazer coisas na televisão. Eu sou muito medroso, quando não sei, não faço. E na altura também tinha que entrar na escola, eu estava de um bocado, o que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer. E entrei, queria estudar arte e fui para a escola de teatro. Só por isso. Por me desafiarem a fazer coisas na televisão. Para não fazer empiricamente. E entrei, fui... não sei, sei lá, fui entrando, fui ficando, fui gostando, fui passando de ano. E quando estava quase a acabar, porque estava quase a acabar, eu vim-me embora, vim-me embora. Vim-me embora porque não queria. era o objetivo, estava-se começar a formar os primeiros professores de, para sermos verdadeiramente homens da cultura e do teatro em Angola, né? E depois de terminarmos íamos para Cuba, tinha essa possibilidade de irmos para Cuba, ficar lá mais algum tempo e depois voltarmos para Angola. Só que decidi vir para Portugal trabalhar. Sempre, mesmo há pouco tempo que eu estive em Angola, há 3 anos ou 2, sei lá, convidaram-me para dar aulas. Mas acho que ainda tenho muito para aprender, então dar aulas nunca, pelo menos por agora não. Posso partilhar, às vezes faço agrio, faço workshops e não sei o quê, e dividimos módulos, mas dar aulas nunca teve... Nunca me acendeu verdadeiramente assim a sei lá, não sei. Não. E vim para Portugal porque queria continuar a aprender e aprender e aprender e a representar, a melhorar as minhas características como ator. E nisso também venho melhorando as minhas características como homem. Mas isso foi quando é que vieste para cá trabalhar? Como é que eram os trabalhos que estavam disponíveis? Porque ainda não havia, estávamos a falar um bocado dos papéis, sim, que havia na televisão, ainda não era uma coisa que se apanhasse muito. Não, e cá, não, é para teatro. Essa coisa de televisão e, sim, cinema, começou a me apanhar. Comecei a fazer cinema, na verdade, em Portugal com João. Com o Capitão Falcão, sim. Foi o primeiro filme que fizeste? Sim, porque acho que antes fez uma outra curta, mas o filme longa, sim, foi isso, porque o Mário foi ver-me ao teatro e gostou muito. Estávamos a fazer o Fase Escuro nos Olhos com o Rogério de Carvalho, que também ensinou-me muito, né, e continua a ensinar. O Mário foi ver a peça no Meridional. O Mário, diretor de fotografia, o Mário Costa. E depois acho que falou com o João, ou sugeriu-me, o João quis ver-me ao pé do Gonçalo e achou divertido, porque o meu sotaque, por não sei o quê, pronto, fui trabalhando. Eu sou muito homem do teatro. Sim, sim, sim. Mesmo cá. Sim, mas calculo que papéis na televisão, etc., ajudem a pagar rendas e essas coisas todas. Não, sim, é isso. Na televisão. Porque durante muito tempo eu tive que fazer escolhas. Eu trabalhei, sim, desde obra, desde, claro, cozinha. Pá, tenho que pagar renda, claro, tenho, sim, que pagar, claro, as, sim, coisas. E mesmo assim tinha tempo para fazer teatro. Quando eu digo que sou um homem de teatro, é mais na formação e na essência. Eu trabalho mais nisso. Sim, tenho... E é o que tu queres mais fazer? Na verdade, eu quero fazer muito cinema, sim, e... Eu quero fazer muito cinema. E se puder fazer televisão, se as pessoas acharem interessante... Para continuar a fazer televisão, eu quero fazer também televisão, eu quero trabalhar. Teatro, televisão, cinema, claro, tenho um pouco mais de queda pela sétima arte, mas eu quero, na verdade, trabalhar, eu gosto de trabalhar. Gosto de, quando a Griot não está a fazer nada, eu gosto de inventar coisas. Temos leituras, temos. Vou fazer workshops, eu gosto. É como um vício. Então, não há mais, não é menos. Eu dou 100% em tudo o que eu faço. Estava a dizer, o Mário convidou aquilo, fez o Capitão Falcão, depois surgiram outros convites. Felizmente, o ano passado, liga-me à SP a dizer que tem um papel para mim. Eu disse, mas isso não precisa fazer casting, não, mas também é para ti, porque. Fiquei super feliz. Primeiro porque era a primeira vez. Depois... E até uma renda estável durante algum tempo. E depois de entrar de entrar no projeto, epá, eles, a SP dá, e a SIC, claro, dá importância ao pormenor artístico mesmo. É bom perceber que perde-se algum tempo a preparar uma coisa para ser boa coisa, para ser um bom produto. E sim, fiquei super alegre, super contente. Tem surgido alguns convites para fazer cinema? Tem feito. Tu fizeste, como é que é, o comboio? O comboio de Sal e Açúcar. Sim. Mas isso fiz depois, porque antes fiz o... De Vor Morgenrot, em alemão. Before Dawn, em inglês. É o a biografia do Anton Zweig, que é um austríaco judeu, né, que morreu no Brasil. E foi com a diretora, foi a Maria Schrader, que é atriz também, foi a primeira longa dela. Depois fui fazer o Comboio de Sal e Açúcar no Moçambique, depois voltei para fazer a Ilha dos Cães com Jorge António. Foi um bom ano, por acaso. Isso tudo no ano passado? É, yeah. Foi desde 2015, finais de 2015 até o ano passado aconteceu assim, fomos para Lucarno, fomos passado, fomos para Cozido, ganhamos o melhor filme num festival de Joanesburgo. Isso do Comboio? Do Comboio. Saiu o DVD do Capitão Falcão, fui logo comprar a correr na FNAC. E não encontraste? Encontrei. Estava super caro, meu. Mas é fixe, estás a ver? Sim. Ao pé dos outros filmes internacionais que têm aquela máquina toda atrás a trabalhar, tipo, e o DVD do Capitão Falcão são 15 paus, ok? E os outros não. O valor, às vezes, não é nada, mas tem muito a ver também com a qualidade do produto, né? Mas do produto, aquilo é uma edição que tem Blu-ray, DVD. Sim, essas coisas todas. O João, acho que tentaram meter tudo e mais alguma coisa lá dentro. Acho que ficou fixe, ficou. Às vezes vejo em casa e rio-me muito. Bolo de arroz? foi um ano espetacular. Tive um bom ano. Isso tudo de 2016? Já. Yeah. Começou com 2015? Já. Yeah. E tiveste, eu não sei se queres falar disto, mas... O que é? O estrilho com a polícia? Não muito divertida em 2016. Sim, foi assim uma coisa que... Olha, é a primeira vez que eu falo publicamente disso. Mas podes não falar, se não quiseres, eu sei. Sim, mas o João... Aconteceram notícias e tal. Sim, mas o João já me tinha pedido para escrever. Não vou pormenorizar, mas sim, tive... Foi agredido pela polícia no dia de Moisés, meu... Verão, yeah. Dia 21 de agosto de 2016 foi o pior dia. Tipo, nunca tive estrilho com polícias, nunca tive confusão, nunca. Sempre fui pacato, mas pronto, olha, aconteceu isso. Mas está a ser tratado, ainda está a ser tratado. Ainda está a ser tratado, yeah, okay. Eu acho que vai demorar mais algum tempo nisso. Mas foi assim a mancha do ano. E também deu para perceber que nós somos insignificantes quando estamos dentro de uma esquadra da polícia. Da polícia, sim. Fora isso, 2016 foi um ano espetacular. mesmo esse incidente, acho que também veio-me mostrar outra coisa. Para ter cuidado com algumas coisas, tipo certas coisas como. Não sei se é para ficar mais atento, não sei se é uma chamada de atenção, para perceber também que muitas das vezes eu tento. Porque eu sou assim, tento passar de lado do racismo. Eu acho que a competência é que nos faz, é que nos torna quem somos. Mas eu não posso esquecer que existe racismo em Portugal, estás a ver? Não posso nunca esquecer. Depois, principalmente depois desse incidente que eu tive, não, é para também ficar atento a esses pequenos sinais que ainda existem e andam por aí vivos e bem alimentados, estás a ver? Tem que ter cuidado, tem que ter atenção, tem que ter mesmo mais atenção. Esse incidente veio um bocado dizer, pá, Matamba acorda, isso aqui não é tudo rosas, há polícias que não gostam de pretos. E há pretos que não gostam de pretos, e há pretos que não gostam de brancos. Então tens que também perceber isso. Eu não faço distinção, né? Nem olho para a cor da pessoa. Nunca olhei. Vindo de uma família que somos assim, temos amor ao próximo. Gosto ou não gosto de uma pessoa. Gordo, magro, preto, branco, lilás, amarelo. Para mim não é importante, nunca foi mesmo importante. Às vezes as pessoas, mas isso é politicamente correto. Não, eu nunca olhei para a pessoa como sendo branco. Olho para a pessoa como sendo pessoa. Mas tenho que perceber que há pessoas que não gostam de pessoas. Então é isso que tem que ter também a atenção. E esse incidente fez-me um bocado abrir também mais as antenas, né? Estar um bocado mais ligado, perceber a onda, a energia das pessoas, já. Acho que foi isso. E tudo enquanto tu estavas a gravar a novela. Ainda estás a gravar. Estava, yeah. Felizmente não estava. Era uma semana que eu não tinha. Não tinhas. Não estava a gravar. Sim. E estava a ensaiar uma peça com uma lavadora. Tanto que não fui nos dois primeiro ou segundo. Nos dois ensaios. Moçambique, não é? Moçambique, sim. Fiquei 2 dias sem lá ir. E depois de ter desvaziado um pouco a cara, pronto, fui, andar com chapéu, óculos e não sei o quê. Mas sim, perdi trabalho por causa disso, não podia fazer. Uhum. E sim, fui bem, bem escamado. Mas depois encontrei também pessoas solícitas, liguei logo ao Mamadou do Bloco Esquerdo e do SOS Racismo, com Zé Falcão. Tiveram aí para me ajudar juridicamente, que se diz, não é? Tiveram aí para me ajudar juridicamente e pronto, está fixe, estamos encaminhados, estamos à espera, temos que esperar. Mas fora isso, volto a dizer, ano de 2016 é espetacular. O meu aniversário foi muito bom até ter acontecido isso. Esse foi mesmo a gota de vinho no pano branco. Já logo à noitinha, todo embora, pumba! Yeah. Mas pronto, olha. Tu fizeste esse Moçambique, tu fazes. Não trabalhas só com o Griot em teatro? Não, não. Fiz no Ruínas? Ruínas também do Teatro do Bairro. Sim. Bota a cabelo aqui. No São Luís com. Sim, no Ruínas. Eu tive a Selma, vai ao podcast, falámos sobre o. Ah, Selma, vou mudar. Selma também está a olhar. Se o meu ano, eu digo que foi bom, sim. Da Selma. Sim. Foi espetacular. Sim. Foi espetacular mesmo. Ela, pá, bombou voz. Mas sim, a Griot também permite isso, entende? A Griot permite-nos sair para. Nós nunca saímos da Griot, mas nos permite fazer coisas fora. Não fecha a sete chave, não. E de repente também nós não saímos tanto assim. Eu saí agora para Ruínas, depois o Jorge da Mala Voadora, o Jorge Andrade, convidou-me para fazer Moçambique. Vamos continuar a trabalhar, a fazer reposições esse ano. E sim, mais nada, o resto tem o mesmo feito com a Griot. A Griot... O que é que está agora a Griot fazer? Pelo país. Já não foi a primeira vez que ficou no público, no em primeiro ou segundo lugar? Um dos... Não, nós já. Ah, fogo. Em 2014 a Griot ganhamos a melhor peça do ano. O público. No Y, a melhor do ano com as confissões verdadeiras de um terrorista albino, encenada pelo Rogério de Carvalho. Esse ano não foi a Griot, felizmente também eu estava na peça, foi Moçambique com o Jorge Andrade, saímos, o público deu como segundo lugar, né? segundo melhores do ano. Para dizer o quê? Que a Griot agora está a preparar com março. Vamos fazer Home, da Toni Morrison, com a encenação da Chantal Morel, que é uma encenadora francesa. Depois vamos repor, vai fazer 5 anos de Faz Escuro nos Olhos, que é a tal peça que o Mário foi ver. Sim. Vamos fazer com o Rogério de Carvalho. Vamos fazer reposições de um espetáculo que o João Fiader construiu a partir do Prometeu Agrelhoado do Ésquilo. E depois vamos começar a trabalhar com o Rogério de Carvalho para Lisboa, cidade ibero-americana da cultura, acho que disse bem. Okay. Sim. É isso. E já vai preencher o ano todo. Fora que eu vou trabalhar com a Mala Voadora também, né? Vou trabalhar com a Mala Voadora, estou na novela, estou. Agora está fixe. Isto também está fixe. Tem. Acho que sim, pá. Eu acho que muitas das coisas não dependem de nós, mas claro. O nosso foco no nosso próprio trabalho pode despertar o interesse dos outros em querer trabalhar connosco, né? Então é só isso que eu só posso fazer isso, só posso ter foco no meu trabalho, que é para, se calhar, ter interessados ou despertar interesses de outras pessoas no meu trabalho. Isso. Voltando atrás, tu estavas a dizer que tu começaste a representar por por um convite, basicamente. Tu não tinhas interesse em, em sei lá, gosto por, sei lá, cinema, por atores, por coisa antes disso? Ou esse gosto só passou a haver quando experimentaste? Não, não tinha, mas era... Era distante. Eu gosto muito de... Sempre gostei de cinema. Sempre. Tipo o quê? Eu sou a pessoa chata que faz essas perguntas, tipo... Olha, sempre. Gosto muito do cinema chinês. Sim. Gosto muito do japonês. Também. Mas isso era fácil quando estavas a crescer em Luanda? Era fácil chegar a esses filmes? Sim, era. Aliás, era tão fácil porque nós tínhamos muita oferta. Estás a ver? Agora não tínhamos... Sempre tivemos um único canal de televisão. Sim. Sempre. Agora temos dois, parece. E temos mais alguns que são privados. Então, as pessoas que viajavam, que tinham o privilégio de sair fora, traziam muitas cassetes VHS. Okay. Muitas. Então, era o filme de quê para entreter a malta? Primeiro era os Western Trinitas e não sei o quê, os espaguete. Espaguete. Espaguete e Western. Yeah, yeah. Depois. Esse, sim, ainda sou. É o Bud Spencer. Sim, tempo, sim. Depois começou a febre das artes marciais. Depois, América nos deu Rambos e não sei o quê. À medida que fui crescendo também, fui aprendendo outras coisas, a gostar de outras coisas, a gostar de filmes mais poéticos, comecei a procurar outras coisas, Bellatar, que ainda procuro, comecei a ver o quê? Tu gostas de... Eu pergunto sempre, eu nunca vi o Cavalo de Turim, mas eu sei o que é o Cavalo de Turim. Sim. Tu viste o Cavalo de Turim? Vi também o... Gostaste, não adormeceste, etc. Isto é uma coisa difícil, muito preconceituosa contra ele. Não, mas é difícil. Tenho muito medo desse filme. Mas é bom no sentido, porque eu também antes não sabia ver o Cavalo de Turim. Okay. Vai dizer, eu via como o Manuel de Oliveira, dizem que os planos... Mas quando comecei, ainda estou a aprender. Há filmes que ainda estou a aprender a ver, a percebê-lo melhor. A percebê-los. Agora, com o Rogério de Carvalho, quando começamos a trabalhar com o Rogério, ele dava dicas para nós termos atenção em alguns pormenores, no desenvolvimento de uma ação até gastar. E o Bellatar, nos filmes dele, tem muito isso. As coisas começam pequenas, vão crescendo, e depois instalam-se. E quando tu percebes isso, tu consegues olhar fogo. Yeah. Teve aí uma cena, então a transição. Então, o Rogério, graças ao Rogério, comecei a olhar para esse filme e para outros filmes de forma diferente, né? Com outros olhos, com se calhar agora... Quando vou ver um filme, além da história, quero ver pormenores, quero ver o trabalho de um ator, quero ver como é que as coisas funcionam, como é que se ligam, entende? É isso, mas tinha muita coisa em Angola, muita coisa. E aqui tem outras tantas. Sim, mas começaste a gostar de coisas mais poéticas, como Bellatar, e mais o quê? Kurosawa também, estás a ver? Eu gosto do... Não sei o título, eu não sei nomes de realizar a série. Não, que filmes é que fez? Sim, eu estou a tentar, porque às vezes quando não me lembro do diretor, vou tentar perceber o filme. Eu gosto do... Estás a cantar a música do filme? Não, estou mesmo a tentar me lembrar, é passagem de tempo. É que eu gosto do Hiroshima, meu amor. Ou Hiroshima com amor. Gosto do Hiroshima, meu amor. Sim. É quem é o gajo? Olha, gosto também do Sorrentino. Sim. Gosto do... Eu não me lembro do nome dele porque eu nunca vi esse filme. Pois, eu tenho lá em casa ainda. Eu ainda tenho agora esse filme lá em casa, Hiroshima com amor. Gosto do Sorrentino, gosto... eu aí não posso ajudar, eu sei quem é, chegaria ao nome, sim. Mas como nunca vi nenhum filme dele, acho. Não, mas eu sou péssimo. Não, e, é difícil para mim lembrar. E tens que ir lá em casa, tem assim um monte de filmes, okay. E não sei o que. Eu nunca olho para diretores. E, devia passar a olhar, porque agora uma coisa que tenho percebido: as pessoas chegam e falam o nome do diretor, e estou tipo, mas quem é esse? Fez o quê? Eu não sei. Não sei, tive o gosto do Ken Rock, como é que Ken Loach. Loach, é esse? É, também, né? Também é ator, fez o... Fez agora um filme com... Why Daniel Blake? Não, fez então, o... Então, se calhar não é mesmo, só... Esse é Ken Rock, Ken... fez um filme, Juventude, ou Youth, com outro... Sim. Com outro inglês, também um outro mais velho, um grande ator também... Esse teve em Lucarno, não sei qual é o nome dele. Ken Loach é o que tem agora um filme que é o Why Daniel Blake, mas eu acho que ele não é ator também. Então, não. Tem um que é ator, que fez Youth, que também realiza. Mas Youth não é do Paul Sorrentino? É do Sorrentino, não é? O Youth é com o Harvey Keitel e o. Qual é o nome do outro cota? Michael Caine. O Michael Caine, o outro ator. Eu acho que não é o... Não é Ken? Não, eu acho que é o Harvey Keitel. Já não lembro. Procurar aí Youth. O gajo teve em Lucarno. Se calhar estás a confundir as... Tô, se calhar. Duas não... coisas. O Ken Loach tem o I, Daniel Blake, que provavelmente teve em Lucarno. Sim. E o Daniel Blake. Que ainda está no cinema aqui. Sim, sim. Então, eu não gosto de discutir se eu não sei. Eu não sei o nome da série. Não é. Esse é o Ken, o realizador. Esse é o Ken Loach, o realizador. Yeah, que tá com o que fez isso, né? Sim. O Daniel Blake. Sim, ele teve, mas é o outro. Qual é o nome do Ken? Diz lá o nome? Não, escreve lá. Youth, procura lá. Ken. Yeah, Youth. Youth Sorrentino. É isso, não é? Sim. Escreve. Deve aparecer. Já está, deve estar aí. E deve aparecer. Isto é mesmo interessante para as pessoas que estão só a ouvir. Esse gajo, quem é? É o Harvey Keitel. Ele não é realizador, acho. Mas ele fez uma coisa lá. Ele agora. Se calhar realizou, ok. Está aí, esse gajo. É o Harvey Keitel, sim. Dos filmes do Martin Scorsese, do... Estás a ver como... Eu sou estúpido nessas coisas. Eu não sei, juro-te, não sei. Não... Eu não, nunca sei nomes, nunca faço uma confusão do caraças. Mas repara que tu começaste a dizer que não sabes nomes depois de teres dito para aí 15 nomes seguidos. Realizadores. De quem gostavas. Sim, mas depois é isso. Às vezes não te lembras de alguns. Muitas vezes não me lembro. Olha, eu gosto da grande beleza que é fixe. Sim, quando disseste Sorrentino. Sim. É pá, tinha assim boa de coisa. Eu gosto do amor. Também gostei por causa do Rogério. Okay. O L'Amour, estás a ver? Esse é o do Haneke. Eu não sei. Sim. Pronto. Gosto de Flores Rara, que é um filme brasileiro com a Glória Pires. Sim. E um triângulo amoroso gay, que é muito fixe, é muito sensível. Gosto assim, gosto. Pá, e desculpe, não sei. Pode ser pretencioso. Esse gajo está a dizer que eu gosto disso e não sabe quem é quem. Tipo, não sei mesmo. Muitos, não... Sabes muitos nomes. Não, isso é para pagar. Podes corrigir. Não, se quiser. Não, essa parte não. Essa parte fica. Não, mas sim, gosto assim de algumas coisas e sei lá. Porque tem muitos nomes e não te lembras de um ao outro, qual é o problema? Não, mas se eu não me lembro mesmo de boas. Agora veio o Hiroshima, meu amor, que a minha ignorância está a me irritar. Mas tu és craque, pá, tu tens sempre. Não, mas não sai, não acontece nada, não vem mal nenhum ao mundo eu não saber de cor quem é que é o realizador. Especialmente de um filme que eu nunca vi. Não ia fingir como vez. É o Resnon. É o Resnon, Alain Resnon, ué. É o... É o Alain... ok. Sim, já vi vários filmes dele. Yeah. Afinal, estou aqui a ser estúpido. Eu também só vi Casablanca há pouco tempo. Sim. Também, não, por acaso, ia dizer que só vi há pouco tempo. Há dois anos que eu vi Casablanca. Não vi... Eu ia dizer há pouco tempo, mas eu vi há quase 10 anos. Que é? Casablanca? Primeira vez, sim. Fogo, né? Eu só vi agora, estás a ver? Sim, mas... Há clássicos que eu também só estou a... Mas eu na minha cabeça isto tinha sido há pouquíssimo tempo. Nada foi há 10 anos. Ele, agora estou-me a sentir mal, é só isso. Não, não, pronto, estás a ver? É assim. Eu... Não, estou-me a sentir mal por há 10 anos. Há 10 anos já tens. Não, isso é fixe. Por não ter sido assim há tão pouco tempo. Porque às vezes o que é que se passa também? Eu gosto muito como ator e como pessoa. E por isso, eu também crio, escrevo algumas coisas. Mesmo quando é para fazer determinados tipo de trabalho. No teatro ou cinema ou o que for, eu tenho o péssimo hábito de não ir buscar, como as outras pessoas fazem, ver determinados filmes. Eu acho que aquilo já é trabalhar sobre a criação que alguém... Sim. Entende? Sim. Então eu não... Há atores que eu admiro muito a forma de trabalhar, mas quando eu estou em processo criativo, raras vezes que eu vou ao cinema... São raras vezes que leio outras coisas que não esteja relacionado com o trabalho que eu estou a fazer. E aquilo eu tento compreender para depois dar qualquer coisa, claro, porque a nossa mente é incrível. Quando tu lês, quando tu ouves, quando tu gostas muito de alguém e vais, antes de passares por um processo criativo... E vais começar a ter essas referências, por já gostares, vais ficar, vais... Sim, roubar. Não é roubar. Não é roubar, mas... E não é mal. Sim, sim, sim. Mas vais tendo isso. Eu vou fazer como o fulano fez. Vou fazer, então eu prefiro fazer como eu penso, estás a ver? Então, isso para responder, tipo, se não gosto de muitos atores, gosto muito, gosto... Pá, sem dinheiro, o cinema português tem conseguido grandes feitos, né? E temos desde realizadores a bons atores, muito bons atores. Cá dentro tem muitas referências, pessoas que eu gosto muito. Lá fora, é lá fora, tem sempre pessoas que... atores que eu gosto. Mas quem é que são essas pessoas? Olha, eu gosto do Albano. Albano Jerónimo? Sim, do Ivo. Ivo Canelas, gosto do... gosto do Seabra, além de senador também trabalha bem. Gosto do João Jesus. Gosto de quem? Tem outro cota que eu não sei o nome dele. Gosto do Raposo. Gosto do... Por acaso não sei quem é o nome dela, dos artistas do. Está também na novela, tá? Dos Artistas Unidos. Não sei o nome, pronto, olha. Não... A novela, nós não temos o nome da novela ainda. Ah, Amor Maior. Amor Maior. Tenho Amor Maior. É, é o Amor Maior. Estás a cantar? Estou a cantar, vê lá. Foi. Como cantaste? No Ruínas toda a gente tinha de cantar. É, mas eu fui desafinado, por isso é que me meteram logo lá atrás a cantar. Agora faz o reggae, isso, como se pode fazer o barulho. Mas gosto muito de cantar. Pena não saber cantar bem, mas gosto muito de cantar. Às vezes imagino que canto e... Sempre o Amor Maior. Olha, estou a trabalhar também com, não me lembro, não sei o nome de todos os atores, mas com grandes profissionais no Amor Maior, mesmo, muito. Desde o meu núcleo, né? Sim. Que é... Estamos perto do núcleo, somos tios do Fidalgo, do Agapito. Eu sou cunhado da Sofia, essa da Bandeira, que é a Helena. Estou a trabalhar com a Margarida Carpinteiro, com a Rita Loureiro, com o João Jesus. Tipo, é espetacular. É muito fixe. É. E tinha a ideia que a televisão não era tão exigente. É muito exigente. A Rita diz, matam-me, isso aqui é uma ginástica. Já vais perceber. Eu estou a perceber agora. É uma ginástica e é fixe. É outra maneira. É. A novela é fixe. Vale a pena ver. Ok. Eu nunca vi, mas... Não sei. Sim, mas sim. É isso. Ok. Depois eu sei, como eu já te estou a convidar para ir já há muito mais de um ano, uhum. A primeira vez que eu te perguntei se querias vir ao podcast foi há mais de um ano. Muito mais de um ano, quase 2 anos. E aí eu estava sempre, mas e agora? Não. E depois, entretanto, Achei que estavas demasiado agora famoso para ver. não estou. Por acaso, sem televisão é televisão, né? As pessoas nos reconhecem mais. Mas, não, acho famoso. Contigo. Música, o que é que tu ouves? Agora ando numa crise de identidade. De musical, na verdade. Eu não sei. Não sabes? Não sei no sentido, isso é para resmungar um bocado com a música atual. Com essa a música moderna, parecem todas iguais, estás a ver? Okay. Não há. Mas sim, às vezes, de vez em quando. Ainda ontem estava mergulhado. Mas não dizer agora o que é que. Sim, não, antes eu gosto de samba, isso é óbvio, gosto de música. O que é óbvio? Pode ser. Podia não gostar, sim, não, mas samba eu gosto. Óbvio, olhando para mim, okay. À noite, de vez em quando gosto de dançar, eu gosto de samba, eu gosto de música cubana. Na verdade, quando dizem música cubana, eu não conheço muito o ritmo, que tenho de referência é Buena Vista Social Club. Okay. Para mim é. Não é desrespeitar a música cubana, que é, deve ter vários estilos lá dentro, mas se eu gosto. Se tivesses continuado estudos em Cuba, se calhar saberia. Se calhar, estás a ver? E gosto do hip hop muito, desde Dre, Onyx na altura, Fugees, gosto do Crash One, Pharrell Monk, Mos Def. Gosto da Wu-Tang, M.O.P. antes. Antes? Yeah. Porquê? Redman, não sei, agora não sei se gosto muito mais. Gosto dos mais. Sei lá. Eu gosto muito sempre do Drake. Muitos desses artistas não andam a fazer coisas muito interessantes agora? Quase nenhum dos que estás a dizer? Sim, mas por isso eu gosto. Eu nunca, até nem me atualizei. Ouço as coisas que eles já fizeram. Claro, claro. Gosto do Croaciano, já disse. Sim, já disse. Gosto muito dele. Fez coisa nova há cerca de 12 ou 3 anos. E era boa? Era, o Valente até participou também. Uma coisa assim, de vários MCs. É sério? Okay. Yeah, vários MCs de vários países e não sei o quê. Porque ele também tem esse lado dele, né? De hip hop e não sei o quê. Gosto de Shabahan. Antigo, okay. Yeah. Gosto, pronto, os clássicos americanos, o do soul, funk, gosto quase todos. Gosto de Olinda, mas no primeiro álbum, porque antes era outra coisa, agora parece que não, também está a ser outra cena. Gosto do Jorge Palma, gosto o quê? Gosto de Variações, gosto de Amália, gosto do Marceneiro, gosto. Gosto de Ella Fitzgerald, certo? A minha filha chama-se Ella. Pois, dizem que eu disse. Gosto da Ella, gosto. Gosto do Valete. Eu fiz esta pergunta porque eu te conheci num concerto do General Lee. Do General, yeah. Tu me interpelaste do nada. Sim, porque eu vi a cena, falaste com vi o teu Fala Cidade com o Gonçalo. E depois foste convidado. Eu gostei. Na verdade, eu gosto muito de conhecer pessoas e quando estou bem disposto, porque tem às vezes a pessoa está, gosto de me meter num. Claro. Não tem problema de dizer olá. Claro, olha, não há problema nenhum. E foi fixe, foste super simpático e também, pois eu não sei o que, pronto, e falámos e convidaste-me logo e ficou. E sim, pai, eu às vezes sou um bocado enrolado, porque falar de mim, eu quero falar de muitas coisas, quero falar logo e não sei. Nunca tenho muitas referências também, estás a ver? Agora, principalmente, que eu acho que é grave. Ou não é grave, ou é igual. Eu nunca sei nomes de. Eu conheço, mas não sei nomes. Mesmo até músicas que eu gosto. Às vezes vejo uma rasca, tipo, como é que ele se chama? Lembro-me do videoclipe que já vi há 1980 e tal anos e. Pai, mas não me lembro a música. Então vou procurando. Aliás, gosto muito de MPB. Muito, muito. Propriamente samba e rock brasileiro. Quando é bem feito, tens bandas mesmo assim. Eu não me pergunto os nomes, porque não me lembro de nomes. Mas samba, gosto. Gosta de quê? Gosto da Rita Cruz, não sei como é que chama a banda dela, mas canta muita ficha, é atriz também. Sim, é... sim. Rita Revolver, não é? É isso. Oh, Rita Revolver, yeah. Eu gosto da Selma. Não é por ter trabalhado, sim, comigo, mas ela canta mesmo bem. Sim. Não gostava, tava, são essas coisas. Eu não gostava do Samuel Lúria. Não gostava, pá, achava assado e cozido. E um dia qualquer no verão, eu vinha para casa e ele estava a tocar aqui ao pé do da Itique, naquele lago. Sim. Foi espetacular, a melhor coisa que, tipo, que eu... das coisas frescas ao vivo, sim, tipo, pá, e há artistas, ele é desses artistas que se deixam descobrir, tu tens que descobrir, tens que parar para estar, e foi espetacular, eu gosto dele. A última vez que o vi foi no Music Box e a Selma foi cantar com ele, sim. Pá, e foi fixe, gosto do Zambujo também, e sim. Tem um outro rapaz, eu chamava JP, Simões, que eu conheci na altura, aí na Conde Redondo, tinha uma casa... Não, não é Beleza, não, era... Nós íamos, a velha, não, não. Sagrada é Família. Quando sim. Ah, Sagrado, sim. Antes de ser Sagrada Família, era... Artimanha. Ah, Artimanha. Conheci-o no Artimanha, ia lá muito, o Cacuca, o Roseta e não sei o quê. E eu gostei, é outra cena, estás a ver? São... Perdão. Gosto de quem? Ornados. Agora estava a confundir Conde Barão com Conde Redondo. Não, porque o Beleza era aqui. O Beleza era aqui. Era aqui. Exatamente aqui. E conta como Conde Barão, acho. No Beleza, que é uma coisa extraordinária também. É bom estar atento. O Beleza, sim, tem, de vez em quando, não é só o Kizomba e Samba, tem muito... Há muita música boa, assim do nada vais lá e tá, levas com um espetáculo espetacular, que é muito fixe, por acaso. Sei lá, gosto mais. Eu gosto de muita coisa, eu também deixo-me, sou um bocado curioso, sabe? Deixo-me levar um bocado pelo ritmo e não interessa se é ritmos... Voltando, em Lisboa, tem nas ruas, que eu sou um gajo de andar nas ruas... vejo muitas fusões musicais. Não é propriamente um ritmo de um sítio. Aliás, eu acho que é o ritmo de Lisboa, porque o encontro é feito cá e são fusões espetaculares. As pessoas têm se misturado muito, principalmente os músicos, e tem resultado muita boa coisa. Ah, eu conheci uma banda, Não Simão, não sei se conhece. Não. É muito fixe. Okay. Conheci no Bar Real. Okay. Um dia passei lá, estava lá a Marta, do Orquestrada, que também, sim, gosto. É que estava a apresentá-los. E curti muito, Não Simão, é muito fixe. E outro dia eu estava aí a gravar e estavam a passar na rádio. Gosto do Rich Campbell. Não desgosto, é uma coisa, mas as pessoas, eu gosto de tudo, não importa se é comercial, mas o ritmo que se me levar é fixe, se não for, é alternativo, que eu não gosto nada, sim, é, sim, muito, mas não, esquece lá isso. E ler? O que é que tu lês? Agora estou a acabar, estou a acabar Home, da Toni Morrison. Ok. Porque vais fazer, isso é trabalho. Porque vou fazer. Eu leio muitas coisas porque vou fazer. Sim. Não, mas estava a ler o quê? Não me lembro. Estava a ler... Estou a ler o quê na Páscoa? Não sei. Estou a ler Beckett. Estou a ler a biografia da Josephine Becker. Josephine Becker. Ao mesmo tempo, estou a ler Home, sim, que é trabalho. Estou a ler outro livro da Toni Morrison, que também é uma peça de teatro, que é a Desdémona. Estou a ler uma coisa que são os 50 discursos históricos, tipo assim, de alguns líderes que andaram para aí. Que é uma coisa assustadora, aí consegues perceber como muito mal entendido começou. Sim. Yeah, yeah. estou a ler isso, não sei o autor desse livro, por acaso não me lembro, e estou a ler as minhas poesias, a ler para corrigir, sim. Yeah. São, nesse momento são isso que eu estou... Mas tu escreves poesia? Acho que é poesia. Poesia. Sim, acho. Dia 20 de... De vez em quando e tal. Sim, de vez em quando. Porque eu era rapper. Quando era puto, era assim rapper. Eras rapper? Era rapper. Era, mas tens alguma coisa gravada? Ou... Deve ter algumas coisas aí. Para aí tem. Era assim um rapper. Não era mal. Ok. Yeah. E, mas isto é em Luanda? Em Luanda e aqui também ainda um pouquinho com os amigos lá da Amadora e não sei o quê, mas depois comecei a funilar mais okay. Para a Tora depois não dá dinheiro, mas ocupa muito espaço, sim, tudo bem. Sim. Mas assim, como eu era rapper, então eu não sei se é poesia, não sou, não tenho um... Eu gosto das palavras, gosto dos sons, gosto dessas... E quando era rapper, escrevíamos nós as nossas letras e tínhamos, claro, que ir, não sei o quê. Às vezes escrevo um bocado mais ritmado, como se faz agora na spoken word. Sim. Yeah. Escrevo um bocado dentro desse ritmo. Eu. Mas dito por outrem, pode parecer poesia. Okay. Então acho que às vezes, sei lá, acho que é poesia. Dia 20 vou ler aqui no Bar Real. Ok. Às 21h40 e tal. Ok, as pessoas minha... podem ir? Pode. Claro, então, publicidade. Estou a combinar, claro. Boa noite. Dia 20. Isso é a tua voz? Isso é a tua voz? É a tua voz? É a minha voz, não, estou a acusar. De publicidade. Muito. De publicidade. Dia 20 de janeiro. Não, mas sim, dia 20 vou ler aqui. Vou convidar também, convidei uns amigos atores. O Mauro Hermínio, o Miguel Leão, uma amiga brasileira que é a Márcia Medeiros, outra amiga portuguesa que é a Mónica Castelo. Tipo, vamos estar a ler a volta da mesa, beber um vinho, ouvir as palavras, sei lá. Vamos ler coisas minhas, coisas de poetas também que nós admiramos, né? Individualmente, cada um vai trazer mais três, mais quatro poetas desconhecidos. Eu, pessoalmente, vou ler Craveirinha, José Terreiro e Zé Reis. Ok. Pronto. Pronto. Olha, muito obrigado. Então...